2305, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado a sinal no 0. 2000 pés, ajustado são 3305, tomará na sinal, autorizado. No objeto 6747, chama centro Recife em 1260, alternativo 288. 260, 288, boa noite. localizador, são 37-3305. 3305, complete final, chame turno no 8 nesse momento. 26, são 3305. Salvador, TAM 3305, muito boa noite. Uma boa noite, TAM 3305, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 1-10, grau 0, meia dúzia nós, ajuste 10-12. TAM 3305. TAM 3305, no solo 54, autorizado para seguir o táxi via taxiway Alfa Juliette, o gate é o 07, mantendo minha escuta. Alfa Juliette, gate é o número 7, o TAM 3305. Bravo Salvador, Chané 6313. Consiga. Coordenar Guarulhos, 360. 7186 para cópia. Vai, Chané. Salvador, 6313. Prossiga. Guarulhos, 360. Chané 6313, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, Sagaz, Upzulu 21. Controle 119.35, código transponder 5461. Guarulhos 360, decola da 10, Arbor, Elefa, Sagaz, Upzulu 21, controle de alarme 35, 5461. Correto, reporte pronto para acionamento. Vai chamar. Solo Chané 6310, tá no gate, vai que é só, né? Prezado, reporte para o táxi. Já tá aqui, na minha 6310. suas etapas autorizadas. China 6313, autorizado, reporte para o táxi. Ajuste no 012, reporte na final, 3178. Para o táxi, o Chanel 6310, 129 a bordo, temos 3 horas e 30, alterna Natal. Copiado, Natal 3h30, 129, autorizado táxi Índia, reporte ponto espera pronto para decolagem. Índia, cruzará ponto espera pronto para decolagem, Chanel 6310. Chanel 6313 para o táxi com 157 a bordo, 3 horas e 50, alterno Galeão. Copiado Galeão 3h50, 157, autorizado táxi via taxiway, via pátio principal, Índia, reporte na, no ponto de espera pronto para decolagem, 6313. Pátio principal, Índia, reportar na ponto de espera da 10, 6313. Espera pronto, Chanel 6310. O Chanel 6310, autorizado ingresso e decolagem, pista 10, vento 1110 graus, 08 nós. Decolagem, Chanel 6310. 3305, torre 1186. Obrigado. Torre Salvador, Otan 3305. 3305 da TAM, guarde autorização de tráfego nível 330 para Recife. Saída prevista? Saída Puca, Caju. É. Zulu 78, complete final, chame torre no 2-6. A 3178, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. Airbus iniciando a corrida de decolagem, vento 1110 graus, 08 nós, ajuste 1012. Tá 3178, vento 1110 graus 08 nós, ajuste 1012, pista livre autorizado pouso. Livre pouso 10, tá 3178. O Chanel 6310 decola aos 10, controle 119.35. Drop 35, obrigado, boa noite, boa Páscoa. Obrigado igualmente a todos. Controle Salvador, muito boa noite, Chanel 6310, está cruzando 1500 pés. Chanel 6310, contato radar, saída Puca, sobe para 350, vigilância. Puca 350, ou Chanel 6310, quando possível, PROD ou Aracaju ou Romeu Fox, 08. Gente. Chanel 6313 ali e mantém pista no zero. Ali mantém 1-0. Tá 3178, solo aos 1-2, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, gate 1-0 na minha escuta.